Oi, Confraria do Fantasy 2.0. Agora a gente fala do nosso draft, que aí a brincadeira agora pegou fogo, a brincadeira. É, não, nem falo, tô puto com essa merda, desgraça. Sabe falando que eu roubei muitos dos seus picks? Caraca, vários, é. Em questão de wide receiver, cara, assim, os seis que você pegou, cinco era meu target. Peraí, Eu fiquei deu pensando, mano, tá recording. de brincadeira. Poxa. Tá de brincadeira. Eu falei, cara, eu não ia pegar os cinco, né, porque eu fui muito forte no começo. Cara, eu queria dois, certeza. John Brown, cara, era pra ser meu. Willis Need, eu não peguei porque eu já tava com o Brandon Cooks. Mas eu tava entre o Moncrief e o Crabtree. E Era eu peguei outro que os eu também. dois. É, cara, pegou todos. Assim. Pô, É um estava pouco. entre o Snead, estava, peraí, você estava entre o Crabtree e o Moncrief e você não pegou nenhum dos dois? Não, porque, tipo assim. Eu queria o Moncrief e o John Brown. Aí você já pegou na minha frente. Aí eu, porra, eu fiquei entre o Crabtree e o Baldwin. Eu, ai, velho, não sei se eu só arriscava, entendeu? Se eu falei, ah. O Crabtree quem? O Baldwin? Ah, Baldwin. é, eu não queria o Baldwin. Aí eu falei, putz, só arrisco, não arrisco. Porque eu li um pouco sobre o Baldwin e ninguém falou que ele tava bem e tal. Eu não boto fé, cara. Eu entendo e o pessoal fala, mas assim, eu vi ele fazendo isso, foi o que eu falei no último, né? Eu vi ele fazendo isso, sei lá, muito pouco para ter certeza e eles fizeram isso meio que como resposta ao que aconteceu com o Marshawn Lynch. Eu não tenho certeza se o Seahawks realmente vai ser um time que vai passar mais que correr. Então, sei lá, quando o cara faz 12 touchdowns em 5 jogos, não dá pra dizer que é a regra do que ele faz, entendeu? Então, É. sei lá. Aí Ai, bora. vamos lá. Depois eu choro mais ou menos. Primeiro round ficou bem legal, cara. Saiu bonitinho. Acho que vi pouca coisa diferente. Talvez o Dez Bryant no pick 6, mas via de regra, né? Antonio Brown, Odell Beckham, Andrew Jones, David Johnson comigo, que era o que eu queria mesmo. Ia ficar muito triste se alguém pegasse o David Johnson na minha frente. Todd Gurley. Aí, tudo bem, tranquilo, Dez Bryant. Aqui, eu não sei se eu pegaria o Dez Bryant, acho que talvez o Adrian Green, mas o 7 eu achei o erro. O Adrian Peterson na frente do Ezekiel Elliott, eu achei uma besteira sem tamanho. Pois A é. Renata teve um draft que eu considerei meio duvidoso em alguns pontos. Mas, assim, é o AP, né? O AP vai produzir. Mas, aquela coisa, né? O Ezekiel Elliott, o que ele fez contra a defesa do Seahawks foi o que eu falei no último, né? Pois Muito é. forte, assim. Eu tava torcendo pra ele cair na minha mão aqui, mas o pessoal não se abalou com a lesão do Tony Romo. Eu falei, pô, galera, vamos lá. Tony Romo se machucou. Tão ferrado, não vou conseguir nada esse ano. Mas é que se algo acontece com isso, é que ele vale mais, né? Eles vão precisar mais ainda dele para o Dak Prescott conseguir não ter pressão em cima dele, né? Aí, beleza. Aí, Devonta Freeman. Aí, na minha vez, como eu te falei, eu caí naquela situação. Lamar Lamar Miller ou Miller AJ Green? ou AJ Green. Foi o que eu falei pra eles lá. Ele tá escolhendo entre o Lamar Miller e o AJ Green. Eu falei exatamente isso pra eles. Aí eu falei, cara, vambora, vamos Eu running achei uma back. boa. Eu achei uma boa, porque ele era, assim, depois dele só o Jamal Charles entre os featured backs sem suspensão, né? E aquela coisa. Eu acho que o Lamar Miller foi um bom pick aqui. Não tinha muito o que pôr no lugar dele. Pois é. Eu fiz alguns testes, alguns mocks, que eu pegava o Le'Veon Bell, cara. Porque todo mundo pegava o running back, aí na minha vez não tinha mais quem eu gostasse. Pô? Eu ia pra Le'Veon Bell. Só que, tipo assim, eu achava muito forte o first pick dele, entendeu? Mas, se chegasse nessa situação, eu acho que eu ia também, viu? De Bell. Mas vambora. AJ Green, DeAndre Hopkins, da Laís. DeAndre Hopkins, eu acho que foi tranquilo, assim, eu via o DeAndre Hopkins ou o Allen Robinson saindo ali. Eu não pegaria o Rob Gronkowski no primeiro round, eu acho que foi legal que ninguém pegou ele também. Aí o alto pick do Lopes pega ele como terceiro pick do segundo, eu acho que aí talvez até seja legal, mas não. Ah, foi alto pique do Lopes? Sabia Foi, o não. Lopes não tava no. Ele foi o único que não tava porque ele tava num teste de uma coisa dele lá, numa prova lá, no medicina, né? A DeAndre Hopkins, Alshon Jeffrey, Allen Robinson, eu acho que seguiu uma lógica. Eu não teria pego o Alshon Jeffrey em cima do Allen Robinson, na verdade nem do Keenan Allen. Eu achei um absurdo o Keenan Allen chegar ali na frente. Eu quase peguei, na hora que chegou na minha vez aqui, que chegou o Bell em mim, eu peguei. Tipo, Essa é o obrigada. Bruno, a Renata, o Padoca e o Tito levantaram e falaram assim: pô, era o meu pique. Ah, não, aí tá de Mas eu tinha sacanagem. certeza que você ia pegar também, então eu falei: eu não vou nem arriscar deixar ele passar. Peguei e acabou. Não tinha muito quem pegar ali. Não. Eu acho que na verdade qualquer pessoa antes de mim poderia ter pego ele, que seria valor, mas o pessoal meio que. Eu acho que se fosse qualquer pessoa que não fosse o Rô, o Dedé e o Lopes na minha frente, o Bel teria saído. Eu acredito nisso. Mas. Talvez só o Renatinho não tivesse deixado ele passar. Bel, Mark Ingram, Wesley. Eu quase peguei o Lacy. Quase peguei o Lacy no lugar do Bel aqui. Ah, não, cara, eu É que eu gosto coração. muito do Bel e o Bel é o do meu time, Não, então tem essas coisas, não. mas. É, puta, eu acho que o Lacy era uma boa pegada, eu acho que foi um bom estilo do Renatinho aqui. Eu gosto do Lacy esse ano. É o primeiro ano que eu gosto do Lacy esse ano. George Nelson, Mike Evans, Keenan Keenan Allen. Allen, que era outro que eu queria também, que eu acho que foi um bom pique. Brandon Marshall, foi um belo pique aqui. É, porque esse cara que chegou até aqui, porque eu achei que não ia chegar. Foi um belo pique. Eu achei que Não, eu ia quando ser o. você pegou, o Bruno falou assim, o Brandon Marshall. Aí o Padoca falou, nossa, como eles estão achando que ele vai ser bom, né? Que coisa estranha. Foi tipo, os comentários de quem não leu absolutamente nada no, no, na temporada, porque não tem como você achar estranho o Brandon Marshall sair no segundo round Pois aqui, é, cara, e assim, pelo que eu li, assim, cara, é o go-to, né, cara? É o cara que, tipo, vamos passar pra ele, na red zone vamos passar pra ele, né? Não, ele na luz vamos passar emagreceu, pra ele tá ele. correndo mais rápido do que ele corria antes, quer dizer. É, ele tem um bicho, é bom, cara. O bicho não é ruim, não. Então não tem o que fazer, cara. É isso aí. Foi um Pois é. bom pique aqui. Jamal Charles, cara, desde que ele tá com as notícias que ele vai, né, ainda tá se recuperando O da pessoal tá lesão com medo, ainda. né? Eu acho um pique muito perigoso, na verdade, assim. Eu não confio muito nele. E se eu pegasse ele, me obrigaria a pegar o Spencer Ware também. Eu não sei. Eu li uma matéria interessante sobre não pegar handcuffs. Eu acho que é handcuff, pra quem não sabe, é quando você pega o running back titular e você pega o backup pra ele, caso aconteça alguma coisa, você tem alguém atrás dele. E assim, eu acho complicado muitas vezes. Eu acho que nesse caso talvez não, porque nem o D'Angelo Williams pro Le'Veon Bell, que você tem certeza quem é quem, né? Mas muitas vezes você não tem certeza de quem é, e às vezes você tem um cara, você tá dedicando um spot no seu banco que você basicamente espera nunca usar, entendeu? Então eu não sei, eu tenho meu receio. Talvez no começo do ano, pro primeiro jogo, pro segundo jogo, ia ter me ajudado bastante, né? Porque eu vou pegar a Renata que tá com o Spencer Ware. Que foi um dos picks mais estranhos que eu já vi no quinto ou quarto round. Tô em terceiro, daqui a pouco a gente fala. Foi no terceiro? Foi bem além do que eu esperava. Eu não pensava em pegar ele antes do oitavo, nono, na melhor das hipóteses, mas vamos lá. Jamal Pois é. Charles, Doug Martin. Doug Martin foi um pick interessante aqui. Eu fiquei entre Doug Martin e LeSean McCoy. Ela foi Doug Martin, eu acho que válido qualquer um dos dois, né? Não. Eu prefiro o McCoy, cara. Eu acho assim, por enquanto, tô na dúvida do Tampa Bay, entendeu? Qual dúvida? Doug Martin e o do Charles Sims, entendeu? Eu não vi muito da preseason. Dos poucos que eu vi, tipo assim, eles estavam focando muito mais no Charles Sims. Mas teve aquela discussão, falando, não, eles estão focando porque eles querem fazer o Charles Sims participar um pouco mais. O Doug Martin ainda é o first running back. Ele vai ser o running back da end zone e tal. Sim, não acho um pick ruim também, mas pro meu gosto eu tô achando muito arriscado, entendeu? Eu gostaria de, sei lá, nessa posição fazer um pick mais certo, né? Assim, menos arriscado, na verdade. É, não sei, assim, pra mim é meio que tipo, é um coin toss entre um dos dois, entendeu? Não, Eu não acho que assim. vai ser uma distância tão grande a produção do Doug Martin pro LeSean McCoy. O LeSean McCoy já foi um top 5 running back, né? E o Doug Martin também, né? Alguns anos atrás. Então você tem meio que. Tirando ano passado que não tinha running back, só tinha esses, e aí ele foi um top 5, né? Porque daí eu acho que talvez não conte tanto, quando metade do pessoal morreu. Mas acho que foi no rookie season do Doug Martin ele produziu muito bem, então. E o LeSean McCoy no ano retrasado também produziu muito bem, então, tipo, você tem essa memória dos dois e nenhum dos dois teve mais uma temporada igual àquela depois, então. Eu não sei, por isso que eu acho que os dois têm pontos de interrogação e os dois têm um passado que dá uma possibilidade, uma esperança. Então eu teria pego qualquer um dos dois aqui. Eu acho que a essa altura aqui já não tem mais wide receiver do top escalão. Eu acho ingrato essa posição aqui, porque não tem um running back que você fala assim, meu Deus, eu quero. E também não tem mais wide receiver daqueles que são os principais. Então você fica meio assim, não sei o que pôr aqui, entendeu? Não, mas tudo bem. Agora só outro comentário, porra, cara, esse negócio de fazer linear sacaneia os últimos, hein? Caraca, se fosse um Snake aqui, putz, velho. A É volta. diferente, né? É, não, cara. Mas beleza. É. É, Vamos lá. assim, porque como era. É, ano que vem já não vai ser mais assim, ano que vem já vai ser Snake. É que como a ideia era fazer parecido com a NFL, em que os últimos teriam maior chance de pra ser mais difícil de repetir o título. O pessoal quis linear, eu fui voto vencido na época que virou linear. Aí o pessoal queria mudar esse ano do linear pro Snake. Eu falei, não, pô, peraí, pô, é o primeiro ano que eu termino mal. Aí vocês querem fazer o contrário, não? Aí o pessoal falou, não, é verdade, e aí a gente acabou não mudando esse ano. Aí ano que vem vai ser Snake já, ano que vem já não vai ser mais linear de novo, É, pô. Mas beleza. Aí terceiro round, Aaron Rodgers. Ok. É, Não. ok, né? Eu acho que não. Eu não faria isso, mas eu Também não. entendo. Eu acho. Assim, é. Vai lá. LeSean McCoy. Ok. Cam Newton no alto Porque pick. o que eu quero falar aqui do Aaron Rodgers é o seguinte, o cara foi wide receiver, e agora ele vai quarterback, então, tudo bem, ele tem uma vantagem, mas cadê os running backs dele, mano? É Pois tipo, é. isso que é A minha. complicado. Meu primeiro jogo essa semana é contra ele, tá ligado? Aí eu tô tipo assim, é, se o Aaron Rodgers e o Tony Brown destruírem, eu não tenho muito o que fazer, né? Tipo, É, vamos ver, né? A gente olha os rosters. Beleza. Aí ele chama Coin, do próximo, Cam Newton no alto pick. Aí depois, sua vez, Randall Fui Cobb. de Randall Cobb. O pessoal ficou incrédulo que eu fui de Randall Cobb. Eu não via como se eu tivesse muita outra opção. Esse era o primeiro wide receiver da lista que eu tinha aqui. Eu tava entre o Randall Cobb e o Ryan Matthews. O Ryan Matthews acabou voltando pra mim no quarto round. Eu acabei indo o Ryan Matthews. Eu não quero o Sammy Watkins, eu não me sinto confortável com o Amari Cooper, eu não sei o que pensar da situação do Denver para pegar o Demaryius Thomas. Julian Edelman é muito cedo para mim aqui, eu achei que foi um reach do Tito. Na real, assim, eu olhei pra lista e falei assim, qual é o primeiro wide receiver que eu me sinto confortável inteiro? E era o Randall Cobb, os outros. Não. Você vê uma lista de wide receivers running backs saindo em seguida aqui que, meu, eu dispenso todos eles, entendeu? Então, eu não vi muita outra opção, eu não sei. Talvez pode ser, possa ter sido meio cedo, até por como estava caindo o draft, eu podia ter esperado um pouco mais. Mas se não fosse isso, eu ia pegar o Ryan Matthews aqui e ia esperar ver se caiu o Randall Cobb pra mim. Eu preferia arriscar na posição do running back, porque eu já tinha dois running backs, ao invés de arriscar na posição do wide receiver, que eu não tinha nenhum, entendeu? Então acho que foi o que acabou rolando aqui, foi de Randall Cobb. Aí o Tito pegou o Julian Edelman. Mari Aí Cooper. veio a Mari Cooper, que é o. Assim, não é que é ruim, né? Aqui eu tenho meio receio, porque o Raiders tem muito tempo de coisas ruins acontecendo e eu me lembro afetivamente. Ele é um bom cara, mas ele não é um red zone target. O Michael Crabtree é o red zone target do time. A defesa do Raiders teoricamente é pra estar mais forte, então eles vão lançar menos a bola. E eu acho que o Latavius Murray é melhor do que o Amari Cooper. Então, assim, eu fico meio receoso. Eu acho que tem tudo para ser um cara que vai fazer 1.000 jardas e, sei lá, uns 8 touchdowns na melhor das hipóteses. Eu não vejo muito mais que isso. E eu prefiro o ID Randall Cobb quando eu acredito que o Randall Cobb pode ter mais de 10 touchdowns e, sei lá, umas 1.200, 1.300 jardas. Eu acho que o teto dele é mais alto, então por isso que eu fui de Randall Cobb. E não gosto do Cooper. Aí veio o Spencer Ware, que foi A o pick loucura mais estranho que eu vi aqui. é. Eu achei muito cedo, eu achei Nossa, bem cedo. demais, demais. Eu não falei Isso nada sim. ali na hora, mas eu achei bem cedo. Se Não fosse teria feito isso, né? se fosse a pessoa dona do Jamal Charles, eu entendo assim o receio que a pessoa tem, mas tipo assim, sei que ela quis fazer isso, é roubar, É, né? porque Não tem. tem um trend de um pessoal falando que o Spencer Ware vai, na verdade, mesmo que o Jamal Charles volte, que o Spencer Ware é um bom cara e que ele vai participar de qualquer forma, né? Mas assim, eu tenho receio, porque não é definido para um quarto pick, eu acho muito Ah, foi terceiro round, cedo. pô. Foi terceiro pick? Terceiro É, pick. então, pro terceiro pick eu acho muito cedo, pro quarto eu já acho cedo, pro terceiro. Assim, é complicado porque assim, né, você olha pro time dela e os running backs que ela tem é basicamente o Adrian Peterson e quatro backups. Então, é meio complicado porque assim, no, eu vou pegar ela agora e ela vai ter um bom time para me enfrentar, porque provavelmente vai começar o Spencer Ware, ela tem o D'Angelo Williams, entendeu? Então assim, ela vai ter uma pontuação legal nessas primeiras 2, 3 semanas. Depois disso, é assim, é torcer para você ter o waiver e conseguir pegar os caras que servem, porque se você não resupply essa posição aqui, você tá numa posição ingratíssima, assim, de pontuação. Eu acho que ela se pôs numa posição muito complicada com esse pick aqui. Mas você vai ver o seguinte também, né? Muita gente não tem três running backs, que foi o que eu te disse também da outra vez, né? Muita gente não vai chegar a ter dois running backs e muita gente não vai ter com certeza três. Então, os outros times, não é dizer assim, ela tá muito para trás dos outros times. Não tá, na real, né? Muitos times aí também não tem quem pôr no lugar, entendeu? Então, não é um handicap tão sério. É só que podia ter tido mais depth aqui. O CJ Anderson era o melhor pick, o Latavius Murray, o Matt Forte, vários running backs aqui eram melhores do que o Spencer Ware. Eu concordo. Aí, próximo, CJ Anderson. Ano passado, cara, o bicho foi uma desgraça. Eu fiz um trade por ele, me arrependi amargamente. Cara, eu não pego mais CJ Anderson, tipo assim, até ele me provar o contrário, entendeu? Todo mundo fala, não, esse ano ele vai voltar, né? Vai dar o. Como é que fala? Tem um Bounce back. bounce back aí. Mas eu não acredito, cara. Assim, eu teria que ver ainda muito pra acontecer pra tomar essa decisão. Eu tava entre Sammy Watkins e Latavius Murray, eram meus targets desse round aí, né? Aí foi começando a cair pra cima de mim. Aí, esse Granada Gangster, quem que é o Granada A irmã Gangster? da Renata É, é a ela Camila. pegou o Watkins. Aí eu falei, beleza, se ela pegou, me obrigou a pegar o Latavius Murray. Não achei ruim, entendeu? Assim, das opções que eu tinha, pra mim, eu achei, foi o melhor que chegou na minha mão. Eu falei, ah, cara, vou arriscar. Oakland Raiders. Tem aquelas incógnitas, mas eu acho que o Latavius Murray, dos que eu tinha como target, seria o melhor. Eu acho também. Eu não, aliás, aqui eu iria de Latavius Murray ou Ryan Matthews e saiu Latavius Murray, eu acho justo. Porque assim, eu acho que de running back basicamente era Ryan Matthews, Latavius Murray, Matt Forte e Jonathan Stewart que sobrava. O Thomas Rawls eu tenho muito receio, o Jeremy Hill eu também tenho receio pelo que ele fez ano passado e pelo fato de existir o Giovanni Bernard lá, de qualquer jeito que vai produzir. Então eu acho que aqui nessa altura mesmo é isso, era Latavius Murray ou Ryan Matthews e acabou. Aí o Padoim foi de Matt Forte? Eu achei muito cedo, mas tudo bem. É, porque eles não leram, né? E o Padoim falou, é verdade, o Padoim falou assim, não, eu vou pegar o Matt Forte porque ele é um bom back, ele é um bom back, mas e a conversa deles depois no final foi a respeito de como o Bilal era o backup do Matt Forte, e eles não sabiam que, na verdade, não é bem assim que eles estão montando, né? E que o Bilal, na verdade, vai ser um cara que vai dividir com o Forte, assim como o Derrick Henry é o cara que vai dividir com o DeMarco Murray, o Giovanni Bernard é o cara que divide com o Jeremy Hill, então, assim, vai. J.I. e o Aaron Foster. É, não, mas eu tava falando de pessoas que produzem, não de. Não, que vai dividir, pô. É, vai, eles não dividiu nada. Zero dividido por dois é zero ainda. Aí, depois eles vão produzir 2 pontos. E alguém vai falar, você tá vendo? Eles fizeram dois Aí, ó. pontos. Vai ter um jogo que eles vão fazer, sei lá, 15 pontos. Você vai falar, caraca, os bichos estão destruindo esse ano. É, um dia, né? Quem sabe? É a exceção que faz a regra, né? Mas via de regra eu acho muito difícil que aquilo seja mais do que o que eles chamam de Fantasy Graveyard. Que é o pra onde os pontos vão pra morrer, sabe? Então não vale, assim, eu não pegaria de qualquer jeito. Demaryius Thomas, que. Eu acho que vale a pena, assim. É, eu acho que de todos os receivers que estavam na mesa, era o único que tem um teto maior, né? Porque os outros eu não. Assim, desses que a gente sabe que produzem e que podem, que já a gente já viu ser um top wide receiver, o Demaryius Thomas era basicamente o último, eu acho válido. Eu não tava targeteando nenhum dos receivers que saem nesse range, por isso eu não fui wide receiver no próximo round. Eu não gosto, foi o que eu falei, eu não gosto de nenhum deles aqui que saiu entre esses. Não me senti mal em perder nenhum desses caras que saiu entre mim entre eu e eu de novo aqui. O Adamaris Thomas, Jonathan Stewart. Você vê, o primeiro running back do Rua é o Jonathan Stewart. Esse é o primeiro cara. É um cara estável, tudo bem. Ele tem o Alshon Jeffery e o Antonio Brown. É um bom core de wide receiver. O time dele ficou legal. Não ficou. Não vou, tô dizendo que tá ruim o time dele. Mas, assim, eu me sinto muito mal de ter o Jonathan Stewart como meu primeiro running back. Muito. E eu acho assim, o Antonio Brown fazendo muitos pontos, ele vai fazer 220, 230. E o Dante Moncrief fazendo pontos legais, ele vai fazer 180, 190. Não acho uma diferença tão grande. O Le'Veon Bell e o David Johnson fazendo muitos pontos, vão fazer 250, quase 300. E tem running back que às vezes faz 300. E o Jonathan Stewart fazendo muitos pontos, vai fazer 120. Então eu acho assim, a diferença é muito grande. É, mas é verdade. Então é complicado porque esse negócio do zero RB, zero RB, zero RB é vírgula, né? Porque se você pega a matchup entre running back e wide receiver cabeça a cabeça, os tops running back sempre fazem mais ponto. Então, por que que você tá indo zero, entendeu? É isso que. Isso só reforça para mim, na verdade, que vale mais a pena pegar o wide receiver mais tarde porque tem mais wide receiver que produz mais do que o running back. Então, assim, é. Sei lá. A Tudo grande bem, foi. questão é o medo do pessoal se machucar, né? Todo mundo tem esse Mas receio todos, que vai né, ser que nem ano cara? passado, tá ligado? Mas que jogador que joga futebol americano que não tem risco de se machucar? Não, tem, mas é porque ano passado foi tão assim, cheio de lesões de grandes jogadores É, que ninguém mas. falou, cara, não. Mas é uma reação, né? Eu acho que é uma overreaction total, porque a posição é boa ainda, gente, para. E assim, ano passado foi o primeiro ano que morreu mais gente no running back do que no wide receiver. Então, eu acho que foi uma misconception total deles, eu acho que é um equívoco de verdade, mas vamos lá. Foi de running back, ele não tinha outra opção, ele tinha que ir de running É. back, ele já tinha um quarterback e dois wide receivers, então assim, não tinha o que fazer, tinha que ser running back aqui. Aí o Dedé também foi running back. Carlos Hyde, não iria Carlos Hyde. É, aí você vê Já. o backfield dele, assim, é. Nossa, eu arrepio de olhar pro backfield dele, porque. Eu não peguei ninguém do 49ers, cara, assim. Eu falei, cara, Eu. esse É. ano não cometa esse erro, Eu pode deixar também. que. Eu anotei do lado das minhas listas: fugir dos 49ers, em todos os caras do 49ers, eu falei: não draftar 49ers. Não dra... Eu também, falei, cara, Tava tá de copiando. sacanagem, velho. É, Mas. não, não dava não. Ele possivelmente ele tá com question mark, talvez ele não jogue o primeiro jogo, sabe? Eu não. É, sei lá. Eu Eu não tô tipo, sei o que fazer caraca. com isso. Jarvis Landry. Ryan Matthews, você explica aí por quê? Por que o Ryan Matthews? Eu acho que mais ainda agora que o Sam Bradford saiu do Eagles, eu gosto do Ryan Matthews. Eu acho que a defesa do Eagles é uma boa defesa, não acho que é uma defesa ruim. Eu acho que ano passado, no sistema do Chip Kelly, elas tinham que correr muito mais do que eles correm agora. Na quantidade de jogadas que eles tinham, era, acho que foi a segunda ou terceira maior da NFL, eu precisava olhar de novo a estatística. Eles produziram bem, é que é aquela coisa, quanto mais chance o outro time tem de bater em você, você tem uma probabilidade maior de deixar, de Perder. apanhar, entendeu? Então, é aquela coisa, né? Eu acho que agora, rodando num sistema mais convencional, a defesa deve segurar. Eles vão pôr o Carson Wentz no campo. Eles já disseram isso, que quando ele estiver saudável ele vai começar. Se não for ele, vai ser o Chase Daniels, que também é um cara que não tem uma experiência vasta começando, mas é um bom quarterback, não é um quarterback ruim. O que eles vão querer fazer vai ser o quê? Correr com a bola. Basicamente, eles vão precisar, porque você vai fazer o quê com um quarterback rookie? E quem tem lá? Tem o Ryan Matthews e o Darren Sproles, você não tem outro cara. Você tem aquele Wendell Smallwood, mas assim. Dê-me licença que o Ryan Matthews é muito mais running back do que qualquer um dos outros dois, certo? E no shotgun, que é a saída que ele provavelmente vai ter mais, o Ryan Matthews produzia muito, muito, muito em San Diego. E, comparação direta com o DeMarco Murray, ele produzia muito também. Então, assim, eu vejo o Ryan Matthews com o potencial de ser um top 10 aí, de ser pelo menos um top 15, na pior das hipóteses. E eu acho que quando você tem um cara que você enxerga como um possível running back, como um running back 2 com um teto de running back 1 no quarto round, você não tem muito como não pegar. Foi isso que eu pensei. Como Entendi. nenhum wide receiver que tava no range de um daqui eu fazia tanta questão assim, né? Que você tinha T.Y. Hilton, Eric Decker, Jeremy Maclin, Michael Floyd foi meio surpresa também pra mim. Mas você tinha, tipo, esses caras. Eu falei assim, ah, eu vou pegar o Matthews, porque depois eu não vou ter mais quem pegar de running back. Esse é o último cara que eu quero. Entendi. Então eu vou pegar o Ryan Matthews, e aí eu só vou querer running back depois do décimo round, e aí eu vou basicamente wide receiver, entendeu? Então foi esse foi o meu raciocínio, na real. Entendi. Ah, boa. Aí Sim, veio o poderosíssimo Travis Kelce. é muito Aqui cedo ainda. começou, né? Porque daí ele pegou o Travis É. Kelce e você viu Tyrande, Tyrande, Tyrande, né? Tipo, não foi logo em seguida, mas saiu um pessoal aí que eu não tava esperando, né? Travis Kelce veio cedo, Thomas Rawls aqui eu acho cedo, apesar desse ser o ADP onde normalmente o pessoal pega ele, eu acho cedo também. Sim. Michael Michael Floyd, Floyd. eu acho cedo, mas não tão cedo. Eu não esperava, na verdade, que ele fosse ser o primeiro Cardinals a sair, eu achei que o Fitzgerald fosse ser. Eu via ele saindo no próximo round, mas eu acho que se você faz questão do cara, eu entendo você pegar ele um round antes, porque você quer aquele cara. Então não há, assim, eu não, de longe não colocaria no mesmo pé que foi o Spencer Ware no último pick, mas eu não é o meu preferido do Cardinals. O meu preferido do Sim. Cardinals eu peguei, então. É. É tipo isso também. Dos três, cara, meu foco era o John Brown. Falei, cara, É. ainda bem que ele saiu um pouco mais tarde. Pra mim, ele ia sair no 7. Eu tava pensando, assim, eu tava me preparando pra ele pegar no final do sexto. Aí eu fui lá e Mas. peguei de você. Roubou. É, foi tipo isso. Mas, vamos continuar aqui. Beleza. Jordan Reed. Greg Depois o Olsen? Kelce. Tipo assim, eu achei bem estranho isso, mas acontece. Greg Olsen. É, também, ok. E aí chegou na minha vez, eu fui de Brandon Cooks. Qual que era a outra opção aí? Eu tava entre Mecklen, Decker, Jeremy Mecklen, Eric Decker. Eu não queria pegar outro running, eu queria um wide. Eu queria um segundo wide mais constante, na verdade, nesse caso aqui. Eu tava mu muito mais e focando no Mecklen. Só que nas minhas listas, o Brandon Cooks ainda continua na frente dos dois, entendeu? E aí eu falei, e aí, vou de Cooks? Na outra liga eu também peguei o Cooks. E eu fiquei, e aí, não vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, vou acabar indo. Aí risquei, entendeu? Eu tô com um pouco de receio das lesões dele, né? Assim, eu não sei se ele vai conseguir se manter saudável durante toda a temporada aí. Mas com o Drew Brees aí, eu acho que, tipo assim, ele tem um teto bem legal. Eu acho também, assim, eu não gosto. Eu não gosto, não é um pick que eu gosto. Se eu tivesse que fazer ele a contragosto, talvez eu fizesse no. Esse é o quarto, né? Talvez eu fizesse no sexto round, porque daí eu veria que não tem como não pegar ele no sexto. Mas eu não gosto, assim. Eu tenho receio. Eu prefiro o Snead do que o Cooks. Então, eu não. Foi o que eu falei. Quando eu prefiro os caras que estão no late round no mesmo ataque, eu evito o primeiro cara daquele ataque, entendeu? E eu Sim. não queria o Cooks. Eu, no teu lugar, provavelmente teria ido o Jeremy Maclin ou o Eric Decker. Meu próximo pick ia ser o Dont'a Moncrief. Eu não, não. Independente do que chegasse na minha mesa, eu queria pegar o Dont'a Moncrief aqui. Porque eu imaginei justamente que talvez você fosse pegar o Dont'a Moncrief. E eu falei assim, eu não posso esperar mais um round, senão ele vai sair. O meu, não vou pular, eu já falo do meu dilema. Aí eu iria Jeremy Maclin, acho que no teu lugar, se você fizesse tanta questão do Dont'a Moncrief, eu teria feito o Dont'a Moncrief aqui. Mesmo com o T.Y. Hilton estando no, na mesa, eu prefiro o Dont'a Moncrief, eu acho que se essa era a tua chance, assim, na minha concepção. Entendi, de pegar ele, né? É porque é foda no quarto round, né? Mas. É, eu falei assim, como o Troy Hilton não tinha saído, assim, eu falei, ah, não, beleza, o Moncrief ainda vai ficar, entendeu? Né. Como o Larry Fitzgerald não tinha saído, eu falei, ah, John Brown ainda vai ficar, entendeu? Então, assim, tinha uns que eu falei, não, calma. Só que, velho, foi muito rápido, tipo, uff. Eu falei, caraca, galera, pô, para com isso. Foi muito rápido, buff. É, tipo assim, na hora que eu comecei a olhar, assim, falei, por que foi só cortando os meus targets, entendeu? Porque os targets de primeiros quatro rounds, beleza. Eu consegui pegar os que eu tava querendo, mais ou menos, né? O do 5 ao oitavo, cara, não consegui. Chegou do nono em diante, eu desesperei. Falei, ah, fodeu essa merda. Agora eu vou ter que. Agora... É, foi tipo, velho, foi a minha decisão. Falei, agora fodeu, cara. Assim, o que eu queria montar de time, não consegui. Então vamos começar a arriscar, filho. Comecei tudo que eu podia arriscar, eu risquei. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer nesse meu time? Ou eu mando muito bem, ou eu mando muito mal. Porque assim, eu pra frente ali, até falar, mas cara, eu só peguei cara tipo assim, tem que provar muita coisa ainda, sabe? Vambora. Jeremy Hill, Jeremy Maclin, acho legal. Tyler Eifert aqui foi uma loucura total e completa. Depois que ele pegou o Bruno, falou assim: deixa eu te falar que o Tyler Eifert tá machucado no primeiro. Machucado, é. Aí ele falou: putz, sério? Ele falou: é, sério. Aí foi por isso que ele foi atrás de outro mais pra frente. Ah, Tyler Eifert, T.Y. Hilton. Aí eu sabia que ele tava no alto pique. Eu torcendo pro Dedé não pegar o Decker, porque eu acho que o próximo era o Dontae Moncrief. Na hora que ele pegou o T.Y. Hilton, veio o Eric Decker, eu falei: beleza, peguei o Dontae Moncrief. O meu dilema aqui era Dontae Moncrief ou John Brown. Então eu quase fui John Brown aqui, se te serve de consolo, quase passei É, muito nossa, perto. eu ia morrer fácil depois. Eu olhei, olhei, olhei, olhei, e aí eu falei: não, cara, eu gosto mais do. Eu me sinto mais seguro com o Dontae Moncrief do que com o John Brown, até por conta da lesão, da concussão do John Brown. Eu fui Dontae Moncrief, eu não me arrependo nem um pouco, eu espero não me arrepender depois das primeiras semanas também. Mas eu acho que o teto dele é muito bom pra eu passar aqui. E a essa altura aqui, você já tá indo mais nos caras que você gosta e menos na produção básica ali do que você espera. E não foi difícil para mim, na verdade, deixar pagar ele antes do Doug Baldwin, nem do Jordan Matthews. Não passou pela minha cabeça nenhum dos running backs. Eu não podia também pensar em pegar um running back, porque eu já tinha três, né? Mas não passou pela minha cabeça nem vontade de pegar quarterback, nem outra coisa que não fosse Dontae Moncrief ou John Brown. Eu acho que. Eu acredito que eu saí ganhando com esse pick aqui. Vamos ver depois. Aí veio o Russell Wilson, Jordan Matthews, Gary Barnage. Os tight ends é aquela coisa, foi o que eu falei pra você, nunca acontece o que a gente espera que vai acontecer. E quando alguém pega, o pessoal olha e fala assim: meu Deus, eu preciso pegar, entendeu? E aí você vê saindo, sabe? Eu me sinto super confortável com o tight end que eu peguei no 13º round, eu acho que foi tranquilo. Eu não acho que é um teto tão diferente assim dos outros, então eu vejo, sei lá, eu não. Eu tenho meio receio. O Paduim, na hora que ela pegou, o Paduim falou que iria pegar também. Eu não entendo de verdade. Eu não é uma coisa que passa pela minha cabeça pegar um tight end aqui. Acho que nunca vai passar, mas eu tava olhando pra, sendo bem sincero com você, eu olhei pro Jordan Reed no depois que eu peguei o Ryan Matthews e aí eu comecei a pensar, falei: pô, se chegar em mim, talvez eu vá. Mas eu queria muito o wide receiver, eu acho que eu não iria mesmo assim. Acho que é uma questão de. É isso, sabe? Eu quero muito aquela posição. Eu não. Eu tenho uns valores que eu faço questão naquela posição. Então é difícil de pegar um tight end, abrir mão desses caras. Eu sabia que eu ia me arrepender se isso acontecesse. Ele acabou nem chegando em mim, mas. Enfim. Jordan Matthews, que eu acho errado, Gary Barnage. O Andrew Luck aqui. Eu acho Eu. cedo. Hã? Eu acho muito cedo o Andrew Luck. Andrew Luck pra mim, cara, é sexto, sétimo, se você quer muito, cara. Esse é qual? É o quinto? Eu, Fala, boa cara, pergunta. eu Porque eu prefiro o tô Drew com. Brees antes do Andrew Luck, velho. Você prefere o Drew Brees que o Andrew Luck? Prefiro. Por quê? Porque o Andrew Luck, tipo assim, é aquela incógnita, entendeu? Tudo bem, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele conseguiu fazer uma temporada de 40 touchdowns? Conseguiu, entendeu? Só que a linha ofensiva, né, dele não consegue dar tempo para ele jogar bola por enquanto, né? Do que a gente viu na pré-season, entendeu? O cara voltou de lesão do ano passado lá, explodiu o rim. Eu não sei como é que faz essa porra, mas ele conseguiu. Pô, mas daí Então, então assim. necessariamente você tem que não gostar do Dontae Moncrief. Não, não, Não. são coisas diferentes. Não, peraí, pô. Se o O cara não vai maluco. conseguir passar, como que o wide receiver vai conseguir receber? É tipo. Não, eu não falei que não vai conseguir passar. Eu tô falando o seguinte, que ele não vai conseguir fazer 40 touchdowns. Tá. Entendeu? Enquanto o Drew Brees me dá muito mais uma garantia do que vai conseguir um teto alto, entendeu? É, É o Drew básico. Brees é certeza que ele vai fazer assim. É que eu acho que o Andrew Luck, o ponto do Andrew Luck, na verdade, é que ele corre também, né? Eu acho que esse é o principal que o pessoal não tá computando via de regra. É um cara que vai ter umas pelo menos umas 300 jardas corridas e vai escapar com uns 2 ou 3 touchdowns corridos, pelo menos. Então acho que essa é a grande diferença dele pro Drew Brees e o porquê dele ter um teto similar, entendeu? Apesar dele não passar para 8.400 jardas que nem o Drew Brees faz todos os anos, ele corre, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença, né? De verdade. Mas eu concordo com você, honestamente. Eu acho o Drew Brees mais valor do que o Andrew Luck. De verdade. Assim, se passasse para o próximo round, tá, aí tudo bem, discutir, mas beleza, pegou. Andrew Luck. DeMarco Murray. É, então, esse daqui. foi complicado na minha cabeça, de verdade. É, eu não. É, assim, o pior é que assim, eu não tenho uma justificativa plausível para dar, mas com o Derrick Henry atrás, e é o DeMarco Murray, e a quantidade de fumbles que ele sofre, e a histórico de lesões dele. O DeMarco, foi o que eu falei pra você no outro, o DeMarco Murray pra mim era o CJ Anderson 2.0, era o cara que eu não ia draftar de jeito nenhum, entendeu? Então assim, eu não. Nem que chegasse no 15º round, talvez o 15º round eu pegasse ele, mas até ali eu acho muito difícil, cara. Eu não gosto. É um pique que me arrepia só de olhar pra ele, então. Eu gosto mais do teu. Eu acho o Jeremy Langford mais tranquilo do que o DeMarco Murray, porque não tem ninguém pra tirar dele o lugar, entendeu? O DeMarco Murray tem. Aí chegou na minha vez, eu já tava com dois running backs e dois wide receivers. Eu falei, cara, eu vou garantir um terceiro running back aqui, né? Por causa de toda a questão da Foi um bom lesão. pique. Eu acho que esse era o pique que ela ia fazer se você não tivesse pego ele. Eu falei, ah, mandei o Foi um Langford. bom pique. Aí o padrinho foi de Michael Cara, quem é esse Mike Wallace? Tipo assim, eu tive que olhar na minha lista assim. Foi muito engraçado. O Michael Wallace é um cara que faz uns 4 anos ele era um wide receiver que é o Martavis Bryant do Steelers. Ah, tá. Ele era o cara que corre pra caralho, vai lá pra frente, pega a melhor bola do mundo e explodiu. Ele fez muito ponto. Só que era um ano de contrato dele, o pessoal não queria segurar ele. Na época o Steelers tinha ele, o Emmanuel Sanders e o Antonio Brown. E o Antonio Brown era o cara que tava começando a ser o cara que era o confiável do Big Ben, entendeu? Então o pessoal deixou ele sair, ele foi pro Dolphins, aí depois do Dolphins ele não vingou muito, ficou acho que 2 anos, daí ele foi pro Vikings, daí ele foi sumindo do ataque e agora ele assinou com o Ravens. Então é um cara que, meu, tem aí pelo menos uns 4 anos que ele não produz muito, entendeu? Então é porque assim, na verdade, ele tava com ele na mira, aí ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta sobre esse daqui e vocês têm que me dizer. Aí na hora que ele começou a fazer a pergunta, o time dele draftou o Mike Wallace, então eu acho que talvez ele tenha clicado lá sem querer e não viu. Foi engraçado. Não foi. Eu acho que não era o que ele queria fazer também, assim, mas vamos lá. Ok, ah, beleza. Giovanni Bernard, achei uma boa. Foi legal, eu gostei também. Eu gostei também. Eu não vejo. Assim, é o primeiro dos running backs que são o segundo running back do time que eu gosto, o Giovanni Bernard. Ano passado ele produziu bem. Eu acho que esse ano ele continua produzindo bem. Ele deve ser agora mais alto até no na prioridade do Andy Dalton, porque não tem mais Mohamed Sanu, não tem mais Marvin Jones. Então, assim, eu acho que foi um pique legal aqui, não foi um pique ruim, não. Aí o Danny Woodhead. Que Ok. é, beleza, né? Aí o Drew Brees, aí o Arian Foster no auto-pick, quando o auto-pick falha monstruosamente, né? Foi o Arian Foster. Aí a minha felicidade de ver o John Brown na minha mão, eu peguei o Nossa, John Brown, velho. foi, eu Aí fiquei super feliz de pegar o John Brown aqui, eu acho eu que. fiquei puto. Falei, porra, para, cara. Porque aí você começou na sequência agora. Aí, beleza, tá. Não tem o John Brown. Aí eu ficava, ah, posso pegar o Crabtree ou posso arriscar. O pessoal falando do Doug Baldwin, né? Mas beleza, vamos lá. É, Kelvin Kelvin Benjamin. Ben. Aqui não tive questão nenhuma. Aqui pra mim era John Brown, John Brown, John Brown. Eu não tinha É, ninguém mais que eu queria. também acho, assim. Kelvin Benjamin, que eu acho válido. Não era o que eu queria, mas eu acho válido. Delaney Walker, que foi uma loucura total pra mim aqui. Eu não acho que Muito ele cedo. recebe, ele mantém o que ele fez ano passado, entendeu? Pra mim, Sim, dos que tight ends, não assim, justifica ele, um o maior sexto rush round. que vai ter desse ano, pra mim, é o Delaney Walker. Mas não justifica um sexto round, vai. Você acha que ele é tão bom assim? Não, né? Não é bust, ele vai ser uma Ah, merda. Bust? Ah, tá bom, beleza. Ele vai explodir tipo, de um jeito ruim. Não, ele não mantém, cara. Ele não consegue fazer o que fez ano passado. Tipo assim. É, eu acho que principalmente porque parece que eles vão correr mais com a bola, parece que o novo target favorito dele é um cara que eu consegui pegar no final, que é o Tajay Sharpe, então eu não sei o quanto ele vai conseguir produzir tanto para justificar um sexto round pick. Quando tem muita gente ainda aqui que vale, sabe? Aí a Renata foi lá e falou assim, deixa eu sacanear o Caio e pegou o DeAngelo Williams. É, foi tipo isso, falar, beleza, então vamos lá. Falei, Três então tá bom, semanas né? ele o O Bell que vai eu estar tá posso fora. fazer, né? Vamos lá, pega lá, ué. É, ué. Ah, É, porque vai não. produzir muito bem nas 3 primeiras semanas, pô. O DeAngelo Williams é um puta running back. Porra, 3 semanas pra 14 semanas é uma bela porcentagem das semanas que você tem de produção do Sim. cara. Certeza. Mas é aquela coisa, depois das 3 semanas você tem mais 11 semanas de jogo, então também tem esse lado, sabe? É. Mas é um bom pick, não é um pick ruim. Se o Le'Veon Bell se machucar de novo, ela tá numa posição boa se ela não jogar o D'Angelo Williams fora, né? Golden Tate. Golden Tate não é o meu preferido do Lions. O Bruno sempre drafta ele, mas eu não gosto muito dele em comparação pelo Marvin Jones, mas é, sei lá, é viável aqui. Aí eu comentei lá, nossa, ninguém gosta do Doug Baldwin. Chris Ivory, Do Chris Ivory, aí você foi lá e pegou o Doug Baldwin. Que eu acho assim, não é um pick ruim, cara, de verdade. Eu vejo ele num pick legal, não é um valor no sexto round, não vou dizer pra você que não. É que eu não gosto, entendeu? Como eu não gosto, eu não pego. Mas eu não acho ele ruim, não, de verdade. Eu acho ele um bom pick. Tudo. É aquela coisa, quando a teoria diz pra você, isso é bom, mas o seu gosto pessoal diz eu não quero, sabe? Então, eu acho que essa é a minha, é o meu conflito com alguns caras. O Doug Baldwin é um deles. Eu não acho ruim, cara. Se assim, eu O não que consigo achar aconteceu ruim. para mim é que, tipo assim, esse é o primeiro ano que eu estudo um pouco mais a fundo, realmente, né, as posições, tá, as regras, né, tudo envolvido no fantasy, assim. E muitas vezes eu fico naquele negócio: quem eu gosto, quem eu conheço e quem tem boas estatísticas, especialistas estão falando bem da pessoa, né? E eu monto, né, quem são meus targets. O Doug Baldwin não era meu target, entendeu? Só como o John Brown, que era meu target, e o Moncrief já tinham saído, na minha listinha lá, o Doug Baldwin estava na frente do Crabtree. Aí eu falei, cara, tem a hora que eu falei, pô, e aí, eu confio mais numa, né, numa opinião do especialista, ou eu chego e vou no meu instinto, entendeu? Eu falei, cara, entendeu? Eu acho que eu vou confiar no especialista nesse pique, e fui de Baldwin. Mas nos meus targets estava o Cambridge. Basicamente. Tava lá. Aí beleza. Aí passou Kobe Flinner. Kobe Flinner era um tyrant target meu também. Só que lá pelo nono round, Mas ele por não aí. ia passar do sétimo. Eu acho muito difícil que ele passasse do sétimo. Eu vejo. Por ser um tight end em New Orleans. É que ele é o Kobe Flinner, então. E o pessoal tá muito high nele. Eu não tô muito high nele. Eu tenho receio. Tudo bem que o Benjamin Watson produziu um absurdo, mas o Benjamin Watson já tava lá fazia algum tempo. Então ele conhecia o ataque. Kobe Flinner tá tendo que aprender do zero, sabe? E é a primeira vez que ele vai jogar com alguém que não é o Andrew Luck desde o college, sabe? Então no college o Andrew Luck era o quarterback dele também. Então tinha uma conexão ali além do ataque, sabe? Então eu acho assim. Não é que é um downgrade do Andrew Luck pro Drew Brees, longe disso, mas ele tá aprendendo um ataque totalmente novo pela primeira vez com o quarterback. Ele não tem nada, nenhum elemento de aproximação, nenhum elemento de conforto, então, sei lá, eu não pegaria porque eu não curto essas coisas, assim. Ainda mais de um cara que eu nunca vi ser tão incrível assim, sabe? Mas tá todo mundo falando muito bem dele lá nas listas É, que eu eu sei, escutei, eu tá sei. Eu top posso estar lista. errado. Não, eu posso estar errado. Eu não tô dizendo que eu tô certo. Eu tô dando a minha opinião pessoal baseado naquilo que eu acredito do que eu vi, sabe? Mas é fato, sim. O pessoal das listas todas, os experts, né? Eles sempre estão falando bem do Kobe Flinner. É uma coisa pessoal minha, assim. Não é uma coisa que é o trend. O trend é o Kobe Flinner funcionar. Mas também o trend ano passado era o CJ Anderson funcionar. E, né? Não funcionou. Então, às vezes, a gente não tem que seguir o trend, né? Nem sempre Ah, o trend é a coisa certa. aí, Melvin Gordon. Eu acho legal. Eu Aqui gostei muito desse pique, eu ia pegar ele. no. Ela me puxou de lado e falou assim: eu tô entre esse e esse. E era o Melvin Gordon e o outro running back. Aí eu falei assim: olha, assim, eu vou pegar o Melvin Gordon se você não pegar. Aí ela pegou o Melvin Gordon. Eu acho legal. Tipo assim, ele mostrou muito bem que era na preseason. Esse é um running back 2, eu acho. E é um bom valor para um sexto round. Na verdade, aqui é quase um sétimo round já, porque a gente tá falando de 72 picks, né? Numa liga normal, isso daqui já é oitavo round já, na real. 72 já é oitavo, então, putz, foi um belo pick aqui, foi um valor legal aqui, de verdade. Aí, sétimo round, né? Fitzgerald, cara, eu gosto, valor sentimental, tipo assim, eu acho o cara gente boa, maneiro, entendeu? Não, se você quer um cara que vai te dar entre 6 e 10 pontos, ele é o Julian Edelman do ataque, entendeu? É isso que você vai ter. Eu tive ele ano passado, era isso que eu tinha, era 6 e 10, 6 e 10, porque ele vai receber 14 targets pra tipo 80 jardas, e às vezes ele vai fazer um touchdown. É que no passado, no começo do ano, ele fez 3 touchdowns nos primeiros dois jogos e fez tipo 30 pontos em dois jogos. Mas fora isso, Sim. ele não produziu mais. Depois daquilo era tipo 8, 6, 8, 6, 8, 6. Pode olhar ele aí, pode clicar e ver que é basicamente isso que ele fazia. Mas eu vi aquele, como é que é? Aquela All or Nothing. Você viu esse seriado? Eu não consegui ver porque o Amazon não dá stream pra cá, como você. Pô, mas aí você tem que usar os esquemas das internet, né, mano? É, eu sei, depois você me explica como que você fez, mas eu não consegui encontrar, não. Eu tô tentando ver, mas eu não consegui encontrar. Cara, é muito foda, viu? Só um parênteses, muito foda, Falaram que é velho. muito melhor do que o Hard Knocks, né? Nossa, muito mais legal, assim. Chegou no, ao ponto, quando terminou, assim, assim, tava chegando perto do final, cara, eu torcendo pelos caras, assim. E eu sabia que os bichos tinham perdido, mano. Eu, tipo, por favor, não perde, cara. Vai lá, vocês conseguem. Porra, muito maneiro. Pô, vou ver de novo depois, tipo, te passo como é que faz. Beleza, vou ficar Beleza, feliz. próximo. Frank Gore. Não gosto do Frank Gore. É, Não gosto. assim, eu era um dos maiores defensores do Frank Gore. Eu, nos primeiros anos todos, eu draftava ele. No segundo, o Ro roubou ele de mim, pegando ele no segundo round. Ele era meu target no quarto, no quinto, porque eu acho assim, ele sempre foi muito undervalued porque ele fazia, sabe? Mas assim, honestamente, eu não acho que é uma boa esse ano. Esse é o primeiro ano que eu realmente não faço questão de pegar ele. Porque eu acho que não é um ataque que favorece ele, o Colts, sabe? O Niners, mal ou bem, era um ground and pound, o Colts não é. E tudo bem que ele falou que ele ficou muito bravo, que ele não conseguiu fazer 1.000 jardas, mas tipo, tudo bem que você quer fazer 1.000 jardas, isso não significa que você vai fazer 1.000 jardas, então eu acho muito difícil um cara que já tem 34, 33 anos, então eu acho que. E um cara que sempre foi o bell cow, então, meu. Sei lá, eu acho complicado dele produzir muito mais que umas 800 jardas e uns 6 touchdowns. Que assim, é um valor bom comparado com os outros running backs que estão saindo aqui, não é um valor ruim na real. É que eu não gosto dele, mas eu acho que no oitavo, nono round ele dava pra sair na boa porque é um valor legal pro round que você tá. Você não tá draftando ele pra ser o seu primeiro ou seu segundo running back a essa altura. Não deveria, pelo menos, né? A menos que você seja aquele cara da sua liga que draftou 3 kickers, 4 defesas, 8 quarterbacks, aí você precisa de um running back, qualquer que seja ele. Pois Ah. é, mas eu entendo. Matt Jones, cara. Esse eu quase ri na hora, sério. Esse eu quase ri na hora. Eu tava esperando pra ver quem ia pegar o Matt Jones, aí foi o Autopick que fez isso com o Lopes. Eu não. Esse daqui é o cara que eu menos boto fé de todos os running backs que foram. De verdade, cara. Eu não acredito que ele vai fazer nada. Ano passado, cara, ano passado, todas as vezes que ele era featured back, ele produzia tipo 2, 3 pontos. Ele teve dois jogos que ele fez 20 pontos, obviamente um deles foi contra mim ano passado, porque ano passado todo mundo tinha alguém que fazia pelo menos uns 30 pontos contra mim. Mas foi sorte, sabe? Porque ele não produziu nada o ano todo, cara. Nada, foi de ridículo. Tá todo mundo falando, cara, que tipo assim, quem pega o Matt Né? Jones é porque não sabe o que tá acontecendo, não, entendeu? Tipo, tá É. viajando, E eu não acredito tá nele lendo nem um pouco, nada. cara. Eu não acredito nele nem um pouco. Nada, assim, zero. Pois é, cara, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas tudo bem, beleza. Aí, autopique, né, cara? Você pode É, dar sorte ou não tem azar. controle. Mas eu achei que em geral o time dele até que não ficou ruim, não. Ele só tá sem running back, mas fora isso, muitos estão sem running back, então. Aí beleza, aí você. Aí você falou, não, deixa eu continuar aqui na lista do Tchutchu aqui e deixa eu roubar mais um que ele tá targeteando. Mike Crabtree. Eu queria, aqui eu queria um cara estável. Era ele ou o Sanders pra mim. Eu queria um cara mais estável. Eu já não tava olhando pra Tyler Lockett, eu não tava olhando pra teto. O próximo round eu ia olhar pra teto. E aí roubaram meus dois caras que eu queria, o Tyler Lockett e o Marvin Jones no final desse round. Mas eu queria um cara estável de wide receiver, que eu sei o que esperar e que. Porque eu já tinha muitas apostas. Né, eu já tinha muitas apostas, então eu falei assim, tá na hora de pegar um cara mais tranquilo. Né, eu peguei o Michael Crabtree, que eu me sinto tranquilo, tanto com ele quanto com o Emmanuel Sanders, acho que até mais com o Michael Crabtree por causa da situação de quarterback, por isso que eu fui Michael Crabtree aqui. Cara, pior Eu acho que no que sétimo round, eu já tô falando do meu quarto, terceiro, não lembro mais. Terceiro, quarto wide receiver, então, assim, pouco risco pra muita recompensa pra um cara que eu acho que pode ser um wide receiver 2, então eu tô tranquilo aqui. aí, Emmanuel Sanders, depois TJ Yeldon, T.J. Yeldon, legalzinho. Big Big Ben, Ben. loucura total. Eu não acho que é loucura total. Eu só prefiro outros quarterbacks no lugar dele aqui, mas assim, no sétimo round é um. Assim, porque o que acontece é o seguinte: é um round, ao mesmo tempo que é um round que é aceitável pegar ele, tinham outros quarterbacks que eu valorizo mais do que ele. Então assim, eu não acho uma loucura total porque é um round aceitável. Não acho que é o melhor pick porque eu acho que tem outros quarterbacks que são melhores, inclusive o que eu peguei no round seguinte, né? Então, sei lá. Aí o Bruno pegou o Duke Johnson, que eu também não acho 100%. Eu não era o cara que eu targetearia. Eu pegaria o Jennings antes do Don Johnson, mas que foi o que você fez, né? Aí vem O DeSean DeSean Jackson, Jackson, que aí foi um chegou bom na minha pick. vez. Eu achei um bom pick do DeSean Jackson aqui. Não achei tão ruim, não. É. Chegou na minha vez, eu falei, ah, vai se ferrar, cara. Tudo que eu queria de wide receiver pegaram. Eu queria o Marvin Jones e o Tyler Lockett também. Só que eu falei, cara, o Marvin Jones, no, nos mocks que eu fazia, saía, tipo, no nono round. Entendeu? Eu falei, ah, cara, sabe o negócio? Foda-se, deixei de Rashad Jennings, vou apostar no bicho. Eu, no que voltar, no próximo que voltar, eu pego um wide receiver. E logo em seguida saíram os dois que você queria. É tipo isso. Logo em seguida. Cara, quando eu vi o Tyler Lockett saindo, eu falei, beleza. Aí saiu o Marvin Jones, eu falei, não! Aí eu olhei pra Laís e falei, você não acredita que você fez isso comigo? Por quê? Eu falei, porque era o que eu queria. Ela ficou com cara de merda, tipo, que, poxa, eu Ah. te deixei. Eu falei, não, faz parte, né? O que você vai fazer? Mas, tipo, eu queria muito o Marvin Jones, muito. Eu acho que foi um roubo total o Marvin Jones aqui. Cara, terminou esse round, Era o aí meu eu próximo pensei. pick. Era o meu Não. próximo pick, era o Marvin Jones. Terminou o round 7, assim, sei lá, já era uma hora e pouco de draft nosso lá. Aí eu falei, fudeu, cara, fudeu. Sim, eu peguei minha papelzinho, rasguei ele assim, falei, foda-se agora. Foda-se, o que aparecer eu deixo escolher agora. Falei, cara, eu tinha Ruim teu time, cara. Eu não achei que ficou round ruim. a round, eu tinha quem eu queria. Não, se alguém pegasse esse, eu ia nesse, ou nesse, ou nesse. Cara, eu tava na décima posição. Eu sabia que ia chegar pra mim coisas de pouco valor, assim. Tinha algo bom no começo, mas depois só roubando, roubando, roubando. E aí eu, cara, desestabilizei. Desestabilizei total. Eu falei, agora que se foda, vambora. Foi bem diferente do outro draft, né? Foi Modo bem padrinho. diferente. Aí eu falei, velho, o que chegar aqui eu vou. Velho, vamos apelar. Beleza. Cara, saiu muito diferente do que eu esperava, sendo bem sincero com você. Eu peguei caras que eu queria pegar nos rounds que eu esperava pegar eles, não tenho problema com isso. Mas assim, eu várias vezes eu tinha opções que eu não achava que eu ia ter, e aí eu me punha em dilemas que tiveram rounds em que eu olhei e falei assim, eu quero três caras aqui, o que eu faço? E tiveram rounds tipo esse, que é o oitavo, que eu olhei e falei assim, nem não quero ninguém nesse round. Eu não quero ninguém, eu quero nenhum dos caras que tá aqui nesse round. Aí eu cogitei pegar mais cedo alguns, né? Mas eu falei, porra, eu vou puxar quando eu tenho um valor óbvio aqui, porque pra mim foi um valor óbvio, sabe? Quando você chega no oitavo round e você ainda tem o Carson Palmer na mesa, eu olhei e falei, não era o quarterback que eu queria. O meu target, você sabe, era o Matthew Stafford em todos os meus drafts, né? Mas no oitavo round, e eu já tava estável em tudo, eu falei assim, putz, eu posso esperar os caras pegarem quarterback. Ou eu posso pegar aqui o Carson Palmer. E aí eu fui de Carson Palmer. Até porque o Rô pegou defesa, o Dedé pegou um tight end, e o Lopes foi de alto pique de defesa. Então, assim, sobrou, sabe? Sobrou. É, acho que é uma boa, cara. Ah. Eu nos mocks que eu fazia, os quarterbacks saem muito mais cedo, entendeu? É, por Então. isso, né? Eu também eu não tava esperando que o Carson Palmer chegasse aqui, entendeu? Eu acho que ao mesmo tempo que sobraram algumas coisas mais para baixo do que eu queria. Eu vi que o pessoal fez muito pick de tight end, que eu não tava esperando. Eu acho que foi muito tight end muito cedo. É, eu falei pra você que mais ou menos no oitavo, sétimo round ia começar a sair defesa, saiu defesa, porque é normalmente o que o pessoal acaba fazendo, eu não esperava muito diferente. Mas saiu uma ordem estranha, sabe? Saiu uma ordem que não era uma ordem que eu tava esperando. É óbvio que é diferente fazer contra o computador e contra pessoas, né? Mas é pra valer, sabe? Que não importa o quantos. Quantos mocks você faz, você sempre vai ter o elemento surpresa no draft, sabe? Sempre. Sempre. Então sai defesa, tight end, defesa, eu pego o Carson Palmer, eu me vi sem saída. O Tito pegou o Charles Sims, que eu acho Eu gosto. razoável. Eu É. acho que vai roubar bastante coisa do Martin. Eu não acho, eu acho que eles são backs diferentes com intuitos diferentes. Talvez num 2-minute drill o Charles Sims vai ser mais útil. Talvez ele entre nos third downs, mas assim, o Doug Martin ele não precisa do third down para ser um cara que produz, então eu não tava tão mal assim com o Doug Martin. quanto Não, você, como é que talvez. você mal, é? Assim, eles vão dividir bastante. Então, assim, sei lá, Dogmart pra jogar 60% dos snaps e o Charles Sims 40%, entendeu? Ah, mesmo assim, cara, mesmo assim, é feature role, entendeu? Mesmo 160-40 é um feature role. Via de regra, é difícil você ter times que tem 80% que nem o Steelers faz com o Bell, entendeu? A maior parte acaba sendo entre 60 e 70, isso é o padrão, entendeu? Não é o diferente. Eu acho válido, de verdade. É que nesse caso, o backup imediato também é o cara que é o catching back, que é o Charles Sims. Então, ele consegue fazer os dois. Então, você tem um cara claro que pega 40, mas o que acontece muitas vezes é você tem o primeiro, você tem o third down catching back e você tem o backup que é o outro cara. Então, você acaba tendo 60, 70, sei lá, 20, 30 e 10, entendeu? É o que você acaba tendo de visão. Aí o backup não vale nada, ou pouco, entendeu? Mas nesse caso você tem um cara pros dois, que é válido. É tipo o Duke Johnson. Aí, entendeu? É tipo o Giovanni Bernard. É um cara válido, não é um cara ruim, não. Aí o Renatinho foi de Tom Brady? Cara, eu acho que sim, válido. No oitavo round eu acho válido. É que é aquela coisa, você precisa pegar um segundo quarterback aqui, né? É, Agora, te você obriga, tá se pondo. basicamente. Mas é possível, eu também acho, não acho um pique absurdo. Acho que talvez pela composição do time desse pra ele pensar em outra opção. Mas pode ser, o Tom Brady não é um cara ruim. Eu teria ido running back provavelmente no lugar dele. Mas tudo bem, não é uma coisa que me deixou agoniado. Aí a pegou o Alan Hearns, que eu achei um bom pick aqui. Achei que a essa altura é um belo pick, de verdade. Eu acho bem legal, de verdade. Eu gostei desse pick aqui. O que eu falei mal dos outros, eu acho que esse daqui é bem legal, é verdade. Esse daqui eu achei bem valor, cara. Ele não vai produzir o que ele produziu ano passado, é claro. A porcentagem de touchdowns deles pra catch era muito alta, mas ele vai produzir bem. Esse daqui é um wide receiver 3-2, na melhor das hipóteses. Você tá pegando ele no oitavo round, é pouco risco, então tá valendo. Aí o Bruno foi de Steven Gostkowski. Quando ele pegou, eu olhei pra cara dele e falei assim: é sério isso? É verdade que você foi? E aí a Renata falou que ele sonhou com o Steven Gostkowski, que ele sabia que ele tinha que pegar ele porque o destino mandou. Eu falei, então tá bom, véio, já que você não vai seguir lógica nenhuma, tá bom, tudo bem. Mas eu olhei, eu falei, não é possível, não é possível que ele fez. Tudo bem, pega, faz a loucura que você quiser. Aí Blake Bortles, que eu também não ligo, acho um bom pick aqui. Aí você foi de Josh Gordon. Eu Aí que então, gostei e não gostei. deixa eu falar. Eu Fale. cheguei, fudeu. Fudeu tudo que eu rasguei meu papelzinho, que se foda essa porra. Então vambora. Vamos agora, tipo assim, arriscar tudo que eu puder arriscar nessa merda aqui, porque assim, não tô gostando do meu time, entendeu? Daqui pra frente eu não gostei do meu time. Do oitavo pra frente? Porque assim, eu não gostei muito da minha base que eu formei, tá ligado? Assim, eu queria ter uns wide receivers um pouco mais confiáveis, entendeu? Assim, eram meus targets que eu tinha Pô, certeza que você tem o jogar. Brandon Marshall de qualquer jeito, entendeu? Pois é, eu tenho um Brandon Marshall, é isso sim. E eu vou rezar pra que ele seja a revelação de 2016, entendeu? O Brandon Marshall não é a revelação porque já tá revelado faz tempo, cara. Pois é, eu quero que seja Antonio Brown, Odell Beckham Jr., Brandon Marshall, tá ligado? Bom, eu quero que seja John Brown, Randall Cobb, Dontae Moncrief, entendeu? Nessa ordem. É, né? Querer esse tipo de coisa, beleza. Não vai ser, você sabe que não vai ser, mas ele vai chegar perto, cara. Eu acho que ele é um top 5, de verdade. Eu acho que você roubou um top 5 no Brandon Marshall. E o Brandon Cooks é legal, não é um cara ruim. O Doug Baldwin também é legal. Você tem. É que você não tem wide receiver com o teto muito alto, no meu ver, na real. Só o Brandon Marshall. Mas você tem um wide receiver 1, 2 e um 3, que é o normal. E você tem o Josh Gordon, que é. Se ele produziu o que ele produziu antes, você tá numa situação de wide receiver que é impecável, cara. É Aí, essa impecável. questão. Olha, você roubou todos os meus picks, né? Tipo assim, muitos picks que você roubou. Roubaram também o Marvin Jones. Aí, não, na hora que a Laís pegava, eu falei, cara, tá de sacanagem, velho. Porque eu acho que o Caio pegou os negócios e ainda falou, Laís, pega esses aqui também. Não, assim, ela não lê inglês, né? Então eu precisei dar uma mão pra ela na hora de montar as listas, né? Aí, Mas que ela beleza. leu as coisas que eu consegui passar pra ela. Ela fez mock draft, ela Ah. trabalhou, entendeu? É que assim, é uma funcionalidade dela, às vezes ela não tem uma autoconfiança muito alta quando ela tá fazendo a primeira vez algumas coisas, e ela acredita que ela não entende, mas não é verdade, entendeu? Às vezes ela precisa de uma confirmaçãozinha. Mas assim, nenhum dos picks eu falei, pega esse daqui. Todos os picks ela falou, ah, eu tô olhando pra esse, o que que você acha? Os que ela me perguntou, né? E aí eu dei a minha opinião sincera, porque também, se ela ganhar, eu também ganho as cervejas, então. Então. Não é um problema pra mim. Assim, tipo, a mesma lista que você montou, eu montei e ela montou, entendeu? Porque assim, nossos targets estavam muito parecidos. É, Quando eu eles pegaram, imaginei. cara, vai se ferrar, beleza. Aí o que aconteceu? Eu falei, putz, se eu deixar o Gordon passar, vão pegar o bicho. Entendeu? Assim. Eu não ia pegar ele, não. Era meu target, mas era meu target no décimo round, Não, sabe? eu Tipo, ou acho não. válido você fazer isso, de verdade, porque eu acho assim, se é um cara que você quer, pega um round antes, se é um cara que você faz questão, pega um round antes, cara, não tem problema. Eu não, você acha que eu queria pegar o Dante Moncrief no quarto, no quinto? Eu não lembro agora, eu peguei no quarto, no quinto? No quinto. Eu queria pegar ele no sexto, entendeu? Mas eu falei assim, eu não vou deixar passar porque eu não quero outro cara aqui, eu quero ele. É, Eu mas acho que aí. o Brown, o John Brown, dava pra eu pegar no sétimo, no oitavo, mas eu falei, não, eu quero ele, aí eu peguei ele no sexto. Jogar eu queria. Eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, eu quero esse cara. Aí pega um round antes, não tem problema, cara. Se você acredita muito nele, pega. Pega. É, Você não aí tá que eu falando de falei. pegar um cara que sai no sétimo no primeiro, entendeu? Você tá falando de pegar um cara que sai no sexto no quinto. É válido. Então assim, você queria muito ele, você tava com medo que a gente fosse pegar, pega. Tá Não certo, era medo, assim, 100% é tipo certo. assim. Dos que tinham ainda para poder pegar, aquele que poderia me dar um teto, cara, considerável seria esse Josh Gordon. Só que assim, é uma puta de uma aposta. Ele vai ficar 4 jogos suspenso, né? Eu acho que ele não vai ser o que ele era antes, mas eu acredito piamente que ele vai produzir muito bem. Eu acho que você pegou um cara que vai ser 10, 15 pontos todo jogo, de verdade. É, não, se fizer isso pra mim já tá ótimo, pelo Eu menos. acho, eu acho. Honestamente, eu acho que é isso que vai acontecer. Aí eu arrisquei, falei, ah, foda-se, vambora, arrisquei. Aí, mas Derrick Henry, Eu, eu tô cara, nele. eu xinguei o Paduim. Eu xinguei o Paduim. Você não tem ideia do quanto eu xinguei o Paduim. Era o meu próximo pick, sem brincadeira. Sério? Sim, eu queria muito Derrick Henry. Muito. Muito, não pouco assim. Ele pegou, eu chamei ele de todos os nomes possíveis e imagináveis. Tá? Foi. Eu boto muita pilha nesse moleque. Muita pilha. Aí foi o Antonio Gates. Antonio Gates é um bom, cara. É. Eu tava na dúvida também de Antonio Gates ali, junto com Josh Gordon, só que, cara, vou arriscar Josh Gordon aqui. Eu acho que na saída dos tight ends era um dos que sobrou. Eu resolvi arriscar e pegar tight end mais na frente, porque eu tinha um target late round, que era o Jared Cook, que foi o que É, acabou sobrando pra mim. Então eu não me incomodo, sabe, de perder esses tight ends no começo, porque eu acho que a diferença não vai ser tão grande assim, sabe. Mas eu gosto desse pick, eu acho um pick bem legal, ele tá saudável, ele é o cara é. que o Philip Rivers ama. E o Charger já falou que um dos objetivos dele agora é dar o recorde pro Antonio Gates do. Dos touchdowns. Então o recorde de tight ends, né, pro Antonio Gates pra ele passar o Tony Gonzalez. Então ele vai receber ali pelo menos uns 7 touchdowns, que é uma bela produção pra uma posição que Ah, não é com uma posição certeza. tão incrível assim. Aí o rol foi de Tavon Austin. É porque assim, se ele receber 600, ele vai correr 600. Então eu acho que você tá falando de wide receiver que faz 1.200 jardas, sabe? Pode não ser convencional, mas é um cara legal. Eu achei valor aqui pro Rô. Não sei se é um puta cara, você não vai pensar que ele vai ser um ótimo cara, mas ele é um flex option aqui no nono round, é legal. Aí saiu Ameer Abdullah, que também Nossa, é meh, eu acho é. meh. É porque assim, o hype dele era muito alto em cima dele no passado, É, cara. eu fui um dos que se decepcionou. E aí esse ano ninguém tá tipo, cara, David Johnson, né? Bem melhor. É, pois é. Você sabe que o Cardinals quase pegou. Você viu, né, o Olonorfin? Você sabe que o Cardinals quase pegou o Ameer Abdullah, né? Vivi. Pois é. Estava no draft lá e aí o Imagina. Detroit atravessou eles. Puta merda, quem que é a nossa Imagina. opção agora? Dois, David Johnson. Pois é. Entendeu? Você vê como é a sorte das pessoas, Ah, com certeza. Aí o Alto Pique pegou um kicker. Chandler Catanzaro, caraca, eu, tipo. Aí eu fui de Terrence West. Eu olhei pro Isaiah Crowell, eu olhei pro Terrence West, aí eu fui no ataque que eu confio mais, que é o Ravens. Eu quase peguei o Isaiah Crowell. Isaiah Crowell era target meu também, só que sim, como eu já tava muito, muito pesado em running back, eu falei, cara, os targets agora de running back esquece. Já que cortei, já fui, não, vamos focar em outras posições já. É, você já tinha quase todos, né? É, não, eu tava com 4 já, eu tava bom demais já, assim. Apesar de, assim, eu não gostei do meu quinto running back, mas. Foda-se, assim. Eu achei válido, porque na pior das hipóteses, se o Latavius Murray não funcionar, o DeAndre Washington não funciona, então você tem o backfield ali. Eu entendo, não achei ruim, não. Não achei ruim, de verdade. Beleza. Ah, beleza. Aí, Terrace West, Que com a Baltimore notícia de que Ravens. cortou o Justin Forsett, eu Isso fiquei que eu muito pensei na hora. confiante. Hã? Ele ganhou muito valor por causa disso, Eu cara. acho, é. Eu acho de Eu acho. verdade, eu fiquei muito, muito confiante, muito em pegar ele aqui. Eu acho que talvez até mais do que eu deveria estar, mas eu fiquei muito confiante de pegar ele. Eu tô no nono round, eu já tenho meus três running backs titulares, eu não preciso me matar, eu vou arriscar aqui. Já que ele tinha tirado o Derrick Henry de mim, eu falei assim, eu vou pegar um cara que eu acho que tem um teto maior do que o Isaiah Crowell. Então eu fui de Terrence West. Vamos ver, posso me ferrar aqui, mas. Posso me ferrar com tudo, né? Mas. Também. Eu acho O Isaiah difícil. Crowell, acho legal. É. Sterling Shepard, também acho legal. O nono round, é uma aposta, sim, Eu acho né? cedo, cara. Eu gosto do cara, eu curto, mas eu acho que não é um cara para single digit. É um cara que eu pegaria no 11º. Eu acho cedo. Eu acho muito cedo. Ele, o Corey Coleman, eu acho muito cedo, de verdade. Aqui, desse round aqui, desse round sendo bem honesto contigo, os três picks que eu mais curti foram o Christian Michael, da Rê. Eu achei muito legal esse pick. É um backup, mas é um cara que o pessoal tá falando muito, né? E o Thomas Rawls, com a machucado dele, eu acho que esse cara, de todos os que ela pegou de backup, é o que tem a maior chance de ser o cara que tá produzindo no final do ano. Então eu achei muito legal esse pick. Eu gostei bastante do meu. Eu achei bem legal. Do round, assim, eu coloquei o meu, o Christian Michael. E eu vejo um empate aí técnico entre o Stefon Diggs e o Kamara Aiken. Eu prefiro o Kamara Aiken porque Joe Flacco é mais estável do que qualquer coisa que eles estão colocando no Minnesota agora. Eu gostava muito do Diggs, muito, muito. Talvez eu fosse Diggs aqui se o Teddy Bridgewater não tivesse perdido a perna. Mas, é, porque dizem que a lesão ali foi complicada, não foi uma coisa simples, né? Talvez ele nunca mais jogue futebol, inclusive. Sério, Então, é, caralho. não é uma coisa tão tranquila quanto o que a gente esperava. O bicho foi de uma ambulância. Eles falaram que os caras do Vikings, os outros que viram ele lesionando, estavam vomitando no chão de impressionado com o que aconteceu, que a perna dele saiu, tipo, Caralho. voando, assim, foi uma coisa muito bizarra. Eu não imagino, eu só consigo imaginar, tipo, a perna girando, assim, que nem hélice de helicóptero, entendeu? Eu não consigo, eu não tenho nada, porque ele rompeu todos os tendões, ele deslocou o kneecap, que é o seu joelho, basicamente, né, a parte de cima do seu joelho, e teve outros danos estruturais. Que foi assim que eles Caralho. definiram. O bicho, ele foi sedado e levado de ambulância até o hospital. Então, você vai saber o que vai acontecer com isso, entendeu? Ele falou que ele vai ir no rehab, ele vai conseguir voltar, mas cara, eu não acredito tanto, principalmente porque eles foram atrás do Sam Bradford, que é um cara que assim, pode ser um backup pra ele? Pode. Mas eles pegaram um cara que tem um salário alto pra 2 anos. Entendi. Não um ano. Então assim, eu tô achando que esse Teddy Bridgewater aí vai sofrer muito mais do que eles estavam passando. E Stefon Diggs com o Sam Bradford, eu não sei se eu boto tanta pilha assim. Bradford demorou metade do ano passado para começar a pensar em produzir isso, que já era o segundo ano dele no Eagles, então. Sei lá, eu não morro muito em cima dele não. Eu gosto muito do Kamara Aiken aqui, eu achei muito bom esse pick da Laís. Muito bom. Também gostei. Na minha vez passou, cara, aí eu falei, velho, esquece, né? Vamos ver aqui. Aí tava o Philip Rivers, assim, eu falei, cara, não sei se eu vou de quarterback agora. Eu pensei em esperar, só que eu gosto do Philip Rivers. E aí eu tava naquela noção, falei, cara, vão roubar os que eu quero, né? Então vamos lá. Eu quero o Philip Rivers, peguei o Philip Rivers, Tá bom. nono round. Foi válido, cara. Entendeu? Foi válido. É, mas Aí eu a não gente, sei, eu eu vou tô dar uma meio. acelerada aqui porque a gente já tá 1:10. Vamos ver se a gente consegue terminar dessa vez ao invés de ser cortado pelo gravador. Posso ir? Pode? Tá. Você pegou o Rivers aqui, achei legal, pelo que você tava falando mesmo. O 10, eu acho que assim, eu diria que piques ruins, tá? Jay Ajayi, eu acho. Laquon Treadwell, eu também acho. Devin Coleman, eu acho. Eu. Marcus Witten também não gosto. Travis Benjamin eu não boto muita pilha. Vincent Jackson eu achei complicado também, eu não gostei desse pick não. Bons eu gostei aqui do Eli Manning. Eu gostei bastante do Dwayne Allen. Bastante também. E o Torrey Smith e o Willis Need são os que eu mais gostei desse daqui. Eu acho que foi. Eu fiquei, em geral, eu fiquei satisfeito com os caras que eu consegui pegar. Eu não fiquei muito triste. Não teve nenhum round assim que eu tive a sensação que você teve. Esse é o meu recap do 10, eu não sei se você tem uma diferença aí de Não, opinião. Willis Need, eu era um target, mas como eu já tava com o Brandon Cooks, eu falei, cara, eu não queria ter os dois do mesmo time. Eu pensei em arriscar pra outros. Vance Jackson, tipo assim, dos que eu olhei, né, falava que poderia roubar alguns targets do Mike Evans. Não é o melhor que tem, realmente não é. Mas eu falei, cara, eu já não tenho mais. Assim, eu não tinha mais estrutura mental nesse momento. O Kamar Aiken eu queria, pegaram, entendeu? O Willis Need queria, eu pegaram. Então assim, falei, cara, quem tá sobrando? Mais ninguém, entendeu? O Shepard, pegaram. Então, assim, eu falei, ah, foda-se, merda. Aí botei o Vincent Jackson. Só que o que eu achei ruim foi nos outros rounds, porque eu não tinha mais target de tight end. Do Dwayne Allen era o meu último target, assim, dos níveis altos, né? Zach Hurts, com a mudança do Mas eu quarterback. gostei do seu Tyrande, eu achei bem legal o seu Tyrande. Aí eu fiquei. Eu tava entre Zach Miller e Jerry Cook, que eram meus últimos. Sim, que tipo, falava, olha, esse cara tem valor. Sim. Eu falei, velho, então, foda-se, vambora. Eu gostei do Zach Miller, eu achei um bom pick, cara, de verdade. Eu não sei. O Eli Manning, cara, assim, quando ele passou pra Laís, eu pensei em pegar o bicho no lugar do Philip Rivers. Só que. Não sei, cara. O Eli Manning, assim, é um cara que tipo, não me dá aquela garantia, entendeu? Não, eu prefiro o Rivers, eu sendo bem honesto com você, eu prefiro o Rivers, mas eu acho que no décimo round o Eli Manning é um valor total aqui. Sim, com certeza. Pra ser o seu primeiro quarterback é um belo valor aqui. Eu acho que a distância dele pro Rivers não é tão grande assim. Eu acho que a distância dele pra um dos caras principais não vai ser uma coisa muito grande. Eu acho que vai acabar sendo uns 40 pontos, na melhor das hipóteses. Se o Sterling Shepard chegar a um quinto do que ele era antes. Do que ele era antes, não, desculpa. Se ele chegar a um quinto do que o pessoal tá falando, já vai ser um segundo target muito bom pro Odell Beckham. O Eli Manning, quando ele tem um target. É que você não assistia, mas na época do Plaxico Burress, nossa, o Giants era assim, era Plaxico Burress, Plaxico Burress, Plaxico Burress, segundo cara, Plaxico Burress, Plaxico Burress, Plaxico Burress, segundo cara. Então é isso que o Eli Manning faz. Entendi. Ele sempre tem o cara que ele ama e aquele cara vai receber 850 mil passes, sempre. Então eu acho que assim, ele tem um teto aí de 40 touchdowns e 4 mil jardas e eu acho que é muito bom esse teto para um cara que está pegando no décimo round. É, com certeza. É. Aí o 11º, posso ir pro 11º? 11º foi o último que. Você não respondeu, então eu assumi que sim, porque quem cala consente, certo? Se eu falei, pode. Eu não ouvi aqui. Então, É. vamos lá. O 11º foi o último que a gente fez, na verdade, porque depois caiu o sistema, né? E aí o pessoal foi pegando meio que aleatório. Aí a gente não tinha mais controle. Eu ainda tive sorte que eu consegui. Eu fiz um. Chegou no 10º round, eu falei assim, deixa eu salvar aqui do lado dos caras que eu quero. Pra eu já prestar atenção se eles saíram, porque daí eles começavam muito mais para baixo da lista, eu tinha medo de que eu não fosse ver que eles não tinham saído ainda. Então eu fiz uma lista de QE, e aí o draft, o auto-pick, como ele faz, ele vai atrás dos caras que você pôs no QE. Então eu dei sorte de conseguir pegar os caras que eu queria. Mas, tendo dito isso, foi Devante Parker, que eu achei horrível, horrendo, nojento, não pegaria jamais. Zach Ertz pro Dedeck, eu achei válido, eu achei bom nesse pro 11º, um valor legal. Aí o Kevin White. Que eu foi o auto pick, mas assim, eu não. Eu, então, tudo que eles estão falando é que ele não vale pegar nem antes do 13º, eu não tô acreditando muito. Aí eu fui de Bilal Powell. Eu fui de Bilal Powell, trocadilhos à parte, porque tudo que eu li até agora é que o Bilal Powell vai dividir o backfield com o Forte. Então eu falei assim, poxa. Eu não tô gastando um 3º round pick pra um cara que essencialmente, teoricamente, deveria ter o mesmo valor. Eu tô gastando um 11º round. Eu falei, ah, eu vou pegar o Bilal Powell aqui, né? Pra um flex, eu acho interessante. Eu gostei. Aí Cairo Santos, que. Aí o Derek Carr, que tá bom. Aí o Hoska, que é aquela coisa, né? O pessoal começa a pegar kicker, defesa, que eu acho que eu faço pra todos eles, porque eu não pegaria no 11º nem a pau. Aí eu vou ignorar eles todos aqui porque eu não gosto de nenhum deles. Aí o Zach Miller, que é legal. Mais um kicker. Aí ela isso foi de James White, que eu acho que assim é o Giovanni Bernard do Patriots até o John Lewis voltar. Foi um pick interessante aqui. Eu colocaria isso: Zach Ertz, Bilal Powell, Derek Carr, Zach Miller e James White foram os melhores picks desses daqui. Eu estou totalmente cuspindo nos outros aqui porque eu não vejo validade no que o pessoal fez aqui, honestamente. Aí, 12º. Alfred Morris. Aí foi tudo no automático, né? Ah, é. Eu acho que foi tudo no automático. A gente viu sair o Alfred Morris, Def Infantes, o Justin Forsett. Eu consegui pegar o Tajay Sharpe, que era um cara que eu queria muito. Pois é, eu achei legal, cara. É Muito, isso, muito, muito. Tava na minha lei. Eu ia pegar ele no 13º, mas como caiu o sistema achou que eu queria e pegou. Então foi legal, foi bom. Aí foi defesa, defesa, defesa, defesa. E o Bruno recebeu o Tyler Boyd. Mas aí foram várias defesas em seguida, né? Aí saiu o DeAndre Washington pra você. Que eu acho que foi bom, apesar de tudo, foi um bom. Ele tava no, no, na minha listinha também de targets, assim, mas era late target, porque era cuff, né? Handcuff. É, mas assim, eu, o autopick não liga, né? Como a gente foi empurrado para essa situação, não tinha muito o que fazer. Aí o Padrinho recebeu o quarterback do Bengals, porque o time dele agora chama Sexy Bengals of Sherrod. Então ele só tem Bengals. Ele tem Pois quatro é. Bengals. Aí a Laís pegou um kicker também, mas daí também não tava escolhendo mais. Aí o 13 foi defesa, kicker. O Lopes recebeu o Sanu, que eu achei um valor ferrado pro 13º round. Eu queria pegar o Sanu. Eu tava. Eu, nem, se eu pudesse escolher na hora lá, nesse round, eu ia pra, em cima de wide receiver, entendeu? Porque eu não tava confiante com os meus. Eu queria pegar mais um wide receiver, que eram esses late rounds targets, né? O Sanu e o Sharp. O Sanu foi um belo valor aqui. O core de wide receiver do Lopes tá bem interessante. Tá ruim não. Aí Jared Cook. Assim, que eu tava entre Zach Miller e Jared Cook quando eu pude escolher, né? Aí Jared Cook pra você, eu achei Eu uma fiquei boa. muito Tipo feliz. assim, cara, ele vai fazer touchdown, entendeu? Pois é. A dúvida é quantos, mas ele vai fazer touchdown. Não, mas assim, o que eu tô querendo dele, na verdade, é 60, 70 jardas por jogo. E se ele conseguir me dar um touchdown, eu tô feliz, entendeu? Que eu acho que é o que seria incrível já, seria muito bom. Seria uma bela produção para uma posição que é uma porcaria. Porque eu acredito no Aaron Rodgers, gente, pelo amor de Deus. Você tá falando de um cara que produziu bem em alguns jogos com quarterbacks ridículos, entendeu? Com Austin Davis, com Sean Hill, com, sabe, com umas coisas que você fala, meu Deus, sabe, eu jogo melhor do que eles. Então, ficou, sabe? Sim, eu fiquei feliz, de verdade. Eu acho que com o potencial atlético dele, ele vai ser um cara que vai ser o que eu esperava que o DeMarco Finley fosse ser uns 3, 4 anos atrás, antes dele morrer também, que foi o que aconteceu com ele. Aí o Matthew Stafford, que eu achei incrível, que eu queria também, eu achei bem legal. Eu não ia pegar porque eu já tinha o Carson Palmer, você sabe que eu falei Sim. que eu não quero dois, mas eu achei muito valor aqui. O Tito tá trocando o Stafford com o Padoin pelo Andy Dalton, de acordo com o Padoca. Eu acho uma besteira sem tamanho, eu não faria isso. Mas ele tem o Russell Wilson, né? Então ele pode trocar o backup dele. O Entendi. Padoin vai começar o Matthew Stafford todas as semanas, com certeza, porque ele é um valor muito mais alto do que o Matt Ryan. E o Andy Dalton. Dan Bailey, Ryan Fitzpatrick, Marcus Mariota, isso eram várias besteiras, aí defesa foi jogada pra gente. Você recebeu o Kirk Cousins. Aí eu acho que é aquilo, né? Como a gente não tava mais escolhendo, ele foi dando meio que de presente pra gente algumas coisas aqui. Eu ganhei a defesa dos Steelers e o kicker do Denver, que ok, né? Que posso fazer. O Rua deu sorte, pegou o Bennett. Em Pois é. geral, impressão dos times, tio. Em geral, eu gostei do seu time. Eu achei que tá, cara, de todos que estavam aqui, eu achei que ficou melhor, o mais equilibrado, entendeu? Eu acho que sim, talvez você não tenha as estrelas de wide receiver, mas, cara, vocês têm uns caras que, tipo assim, vão garantir pontos todas as semanas fácil. E os seus running backs são os melhores, cara. Assim, eu não vejo ninguém aqui que esteja melhor running backs que você. O primeiro aí, Rod New York Jay, sei lá. Eu acho que ele queimou a posição de primeiro, cara. Eu acho que assim, pra ser primeiro no pique linear, cara, o time dele era pra estar bem melhor. Eu não gostei do final, assim. Eu acho que ele tem bons wide receivers, né? Eu acho que ele tem o melhor quarterback. Só que o resto, eu não tenho aquela identidade com o resto do time dele, entendeu? Eu vejo Antonio Brown, Sean Jeffrey, Aaron Rodgers, Jonathan Stewart, Eifert machucado. E o resto, pra mim, pff. É, eu concordo. Eu acho assim, é um time que vai ser difícil de derrubar, porque ele tem três caras muito bons, que é o Brown, o Jeffrey e o Rodgers, mas é isso basicamente o time dele. Eu não vejo outro cara ali que vale a pena, de verdade. Eu também eu concordo com você, eu acho que ele podia ter feito muito mais com esse primeiro pique. Eu gostei do time da Laís. Eu acho que assim, pra estar em 12º, ela conseguiu montar um time maneiro, cara. Eu também, eu fiquei bem feliz com o time dela. Eu achei Acho que que. ela tem estabilidade em wide receiver, ela tem alguma estabilidade em running back, o máximo que ela conseguiu, porque em 12º também não dá pra você fazer milagre, né? Eu gostei de verdade. O time do Bruno, eu achei mais ou menos assim. Eu achei que ele riscou muito em algumas posições, entendeu? E outras ele tá bem. É, eu acho assim, ele tem titulares interessantes. eu vejo as reservas dele muito comprometidos, assim. Eu não vejo teto nos caras, entendeu? É, em geral, o que acabou me passando a sensação para todos, quase, na verdade, é essa, é de que titulares bons, reservas difíceis, sabe, de engolir, entendeu? Acho alguns times não, tá? O do Dedé eu achei bem interessante, eu gostei do time do Dedé. Qual que é o Thunder Bluff? Não, o The Devils. Eu achei bem interessante. Eu achei assim, a posição de running back dele tá Ah, meio sim. complicada, mas eu gostei dos wide receivers dele. Eu acho que ele tem três bons e um que pode ser que seja bom, talvez um Devin Funches. Os running backs ele tem aposta no Abdullah, o Ajay, que eu não gosto, mas eu aposto. Ele tem estável com o Frank Gore, ele tem o LeSean McCoy. Eu não gosto do Carlos Hyde, mas tudo bem. Eu acho que assim, em geral ele fez o que ele conseguia fazer ali de um jeito bem interessante. Eu gostei um pouco do Paduim também. Não achei incrível, mas eu achei legal. Eu acho que ele tem caras bons e reservas interessantes. Os quad running back dele eu achei que ficou muito bom também. Eu gostei bastante do quad running back do Paduim. Bastante. Mal Charles, Mike Forte e Jeremy Hill. É. E o Derrick Henry, né? Sim. Ele ainda pegou o LeGarrette Blount ali. De estável até o John Lewis voltar. É um belo cara. É um belo cara. Em geral, assim, medo de times, eu não sei se eu tenho, sendo bem honesto. Eu tenho receio do que o time do Rô pode fazer com esses três caras. Eu acho que se eles explodirem, vai ser difícil de segurar ele. É, só, né? Porque se eles não explodirem, ele não vai fazer nada. No começo, o time da Rê tá forte. Eu acho que mais pra frente, se ela não conseguir trocar nos waivers esses running backs, ela vai sofrer e não vai conseguir produzir muito. É um time que eu acho que tem potencial de até perder double digit vezes, né? Tipo, mais de 10 jogos. Eu acho que ficou complicado aqui. O time do Bruno é um outro time também que eu achei meio. Não sei, é. Eu vejo potencial em muitas posições e eu vejo não potencial em muitas posições, então. Do time do Bruno, eu não gosto do Marcus Winton. Não sei o que ele fez. CJ Anderson também não gosto. Corey Coleman, Corey Duke Coleman. Johnson, CJ Precise, eu achei que ele perdeu nos running backs ali. Assim, o Ezzie Elliott, cara, assim, era meu target, mas eu sabia que nunca ia chegar na minha Não, mão. foi incrível esse pique. Foi incrível esse pique. Eu acho esse que Entendeu? moleque vai fazer muito, cara. Mas é isso, cara. Assim, a minha, né, visão geral foi tipo assim, foi muito mais equilibrado do que a outra liga, entendeu? Mas na minha do que eu não gostei do meu time, entendeu? Assim, terminou um assim, eu acho que ele tá um pouco equilibrado, tá, mas não gostei. Assim, eu tô com receio de muitas de wide receiver aqui. Eu não tô gostando do meu core de wide receiver. E é algo que eu vou ter que trabalhar muito nas waivers, cara. Eu acho que Então. assim, não sei, viu? Sendo bem sincero contigo, eu acho que talvez aí o seu grande ponto de interrogação de wide receiver seja o Vincent Jackson. Eu acho que você tá um pouco afetado ainda por não ter pego os caras que você queria. Eu acho o Pode seu ser. time não é um time ruim, cara. Eu vejo ele um belo time de verdade. Ele tem profundidade nas posições, que é uma coisa que você vê. Que é óbvio, né? Porque se alguns times têm profundidade em posições, ou a maior parte dos times não vai ter, porque são posições escassas numa liga de 12 times, né? Então, assim, eu acho que a gente fez um trabalho muito legal, cara. Eu acho que a gente fez um trabalho muito legal, tanto em wide receiver quanto em running back. Eu tento não ser uma pessoa que vai. Não falo isso me achando, mas eu acho que o meu time é o melhor time. Eu tenho pouca. Eu vejo pouca profundidade nos outros. Eu acho que batendo titular contra titular, eu vejo alguns times aqui que vão bater de frente legal comigo. Não são poucos, tem pelo menos uns 3, 4 aqui que eu consigo ver que são times fortes nos titulares. Mas é aquela coisa, só os titulares, entendeu? Acho que os reservas, tudo bem que as reservas não jogam. Mas se acontecer alguma coisa com alguém deles, são times que vão acabar perdendo muito, né? E eu acho que eu vou perder pouco perto do que eu consegui fazer de construção de depth. Os times vão mudar muito ainda, né, no, nos waivers, mas eu acho que num ponto de partida inicial ficou bem legal. Obviamente, um ponto de partida inicial, né, mas ficou bem legal, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Em geral, eu gosto, né, mas eu acho que dessa vez foi especial, assim. Eu me vejo com um time bem O seu legal. time, sim. Pelo menos dos meus targets, o seu time, cara, deve ter 10 targets meus, tá ligado? Ah. Então, realmente, Ironicamente, a assim. NFL acha o meu pior time. O seu é o melhor time. Eu vou terminar em 12º, de acordo com eles. Mas tudo bem, porque Sério? ano passado eu ia ser o vice-campeão e eu terminei em penúltimo. Então eu gosto disso, não é uma coisa que me incomoda. Ai, ai, ai. É. A gente volta quando agora, Tchutchu? Pô, não sei, cara. A gente pode marcar aí. Quinta-feira, né? Agora teremos nosso primeiro jogo. Denver Broncos contra Carolina Isso Panthers. aí. E assim, a gente pode tanto comentar ele na sexta, ou se quiser deixar pra segunda pra comentar todos os jogos de uma vez só. Eu acho que podemos fazer sexta e segunda. Eu consigo nessa sexta, eu tô em casa de manhã, então dá pra gente fazer na sexta-feira de manhã. Eu acho que via de regra vai acabar saindo que quinta e quarta o segundo episódio, talvez, pra gente conversar sobre a movimentação dos waivers ao longo da semana. E aí a gente faz o recap na segunda-feira antes do Monday Night, porque na terça-feira vai ser difícil de fazer. Né? Beleza, então esse é o segundo episódio do Confraria, comigo Caio, o melhor time do mundo, e o Melhor Tchutchu, o pior time do mundo. time do mundo. O mais triste. Caraca, isso é um problema, galera. Vocês não podem ficar afetados durante o meio do seu draft, porque senão desanda tudo, tá ligado? É verdade. Você fica puto com todo mundo, essa merda. Mal ou bem, né? É o teu terceiro draft, né? Eu acho. Ah, Quarto, terceiro, sei lá. é o E é o terceiro, é. primeiro numa liga que tinha mais gente que entendia. Eu, assim, eu já é o, sei lá, o sexto, sétimo draft que eu faço. Já. Ano passado foi mais complicado, ano passado o pessoal estudou mais, então, assim, ano passado eu gostei menos do meu time porque tinha mais gente pegando os caras. Então, em geral, os primeiros é isso, cara. É aprender mesmo, é tentar, é ver o que acontece. Não parar de ler, não parar de ouvir. Acho que com a quantidade de podcasts que tem por aí dá pra ter informação legal. Então é isso, sabe? Tá indo pra casa, tá saindo de casa, tá indo pro trabalho, liga o podcast e vai andando, sabe? Você vai recebendo informação sem ter que ficar se matando, lendo e tal. Atualmente, a maior parte dos conteúdos que eu recebo é Podcast. podcast. É, eu também. Mas foda assim, eu já tenho tanto podcast que eu não consigo mais escutar todos, sabia? Eu escuto outro assim, falava, ah, beleza, deixa eu ver aqui como é que é o review aqui do pessoal da ESPN. É, mas Pô. aí talvez você não precise ir tão longe, né? Eu acho que você seguir o Fantasy Footballers é um bom legal, você seguir o NFL Fantasy Live é outro que é bem legal, você tem o Jared Mayo, é outro cara que também fala coisas muito divertidas. O Pat Mayo, aliás, é outro Jared Mayo, jogador, né? O Pat Mayo é um cara que fala coisas muito legais, então assim, dá uma olhada, vê o que você consegue encontrar por aí, tem bastante coisa, né? No pior dos hipóteses tem o Roto World, que é um site bem interessante para ver Fantasy, então você tem bastante coisa aí para consumir. Eu vou fechar aqui, é isso. Eu vou tentar Tá, começar a profissionalizar isso daqui, ver se a gente consegue colocar uns drops. Eu já baixei um negócio legal pra gente fazer uns drops, ficar mais dinâmico. fazer uma ediçãozinha também, É, não sei. também. Já vai ser melhor, eu acho, que do último, mas é isso, vivendo e aprendendo, né? Beijinho pra todo Beleza. mundo, até sexta.